guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu estou falando a respeito do Salmos 23. Eu quero cumprimentar a todos, os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um prazer muito grande Deus nos oportunizar essas manhãs para nós poder transmitir a palavra que faz vida, que traz alegria, que dá saúde espiritual. As ovelhas não podem viver sem água, mas passam meses sem bebê-la. E aí você, ouvinte, pergunta: como, pastor? Absorvendo o orvalho sobre a grama. A umidade a satisfaz até que chegue aos rios, fontes ou poços onde podem beber profundamente. O segredo da ovelha é chegar à relva com a vegetação enquanto ainda está úmida. E para isso, as ovelhas devem sair bem cedo, pela manhã, antes do sol secar o orvalho limpo e puro. O pastor certifica-se então de que suas ovelhas cheguem ao pasto de madrugada. Ao chegar o calor do dia, elas já terão satisfeito a fome e a sede e podem retirar-se para a sombra de uma árvore e deitar-se para descansar. Assim, amados, também o nosso pastor guia-nos a águas da vida. Ele conhece o calor do nosso dia a dia, as opressões, as pressões, e nos chama a levantar nas primeiras horas para alimentar-nos no seu pasto. O Senhor Deus, diz o profeta, me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50 e o verso 4. Não é lei que você tenha de encontrar-se com Deus a cada manhã se quiser ser abençoado. Claro que não. A não ser que esteja fazendo um bom estudo bíblico da igreja, orações como nós temos feito na nossa Assembleia de Deus, todas as manhãs, o grupo da sua comunidade, a distância ou até a fonte pode ser grande. Você precisa ser, então, sustentado pelo orvalho diário. Descobri que uma vez começando o dia em oração, lendo, absorvendo o orvalho puro e limpo, pode ter certeza, o nosso paladar pode ficar muito diferente do que aquele que às vezes nós encontramos pelas ruas, depois que saio às vezes da oração, às vezes encontro pessoas com semblante dentro dos carros, outro pelas ruas, já atribulado. Eu tenho convicção de que aquele ali não bebeu o orvalho da manhã aos pés de Jesus. Eu te aconselho, enquanto você que está me ouvindo, passe a partir de hoje a tomar essa decisão e tire um tempinho da manhã a sós com Deus e você verá que o teu dia vai ser maravilhoso. Que Deus te abençoe. Ou de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Canta comigo, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida. É morrer. Nesse momento eu quero orar com você. Amado Deus e soberano Pai que estás nos céus, com convicção, é com certeza de que essas palavras que aqui tenho ministrado nessas manhãs, se referindo a ovelha, esse animalzinho tão sensível, mas que também é comparado ao cristão, ao servo teu. E nós sabemos que, na verdade, Senhor, temos muitas semelhanças, porque tu é aquele que é o bom pastor. E se somos a ovelha do teu pasto, nós obedecemos a tua voz de comando. Quando pelas manhãs o Senhor, através do Espírito Santo, nos chama para esse contato, para o beber das águas do orvalho da manhã, nós oramos diante de ti nesta hora por essas ovelhas que talvez não tenham força de levantar, que estão doentes, pessoas que não têm mais ânimo para orar, perderam e estão, Senhor Deus, se alimentando de coisas ruins, estão intoxicadas. Mas eu repreendo toda a força da enfermidade espiritual e proclamo vitória em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Agora e sempre. Amém e amém. Amigo ouvinte, volte a estar conosco na próxima programação. Até lá, na paz do Senhor Jesus.